ano de 1975, uma turma de estudantes da Universidade de Sociologia foi fazer uma pesquisa numa favela para ver o que seria do futuro de cada uma daquelas crianças que entrevistassem. E cada aluno, munido de prancheta, entrevistava a criança, via a sua condição de vida, família, e analisando o meio em que a criança estava crescendo, fazia uma conclusão sobre o seu futuro. E das 200 crianças que entrevistaram, 180 receberam a seguinte observação: se nada acontecer que mude o destino, esta criança se tornará uma criminosa. Muito bem. Aquele trabalho foi apresentado e aprovado. Afinal, era uma pesquisa que levava em consideração as condições de vida dos moradores daquela favela. Mas o tempo passou. 25 anos depois, uma nova turma da Faculdade de Sociologia estava pesquisando nos arquivos e encontrou as fichas de 25 anos atrás, que previa o futuro sombrio daquelas 180 crianças. Então, munidos daquelas fichas, os alunos saíram procurando aqueles que agora não eram mais crianças, e sim homens adultos, mulheres adultas, que deveriam estar na faixa de 30 anos, 32 anos, 35 anos. E aquela turma da faculdade teve que pesquisar muito, porque vários deles se mudaram, e como adultos era difícil localizá-los. Mas pelo esforço daqueles estudantes, um por um, das 180 crianças, agora adultas, um por um foi encontrado. E os futuros sociólogos fizeram uma nova entrevista, anotando as condições de vida e o que havia acontecido no dia a dia. Se de fato eles haviam se tornado bandidos, marginais, prostitutas, traficantes, se de fato aquelas 180 crianças que estavam reservadas à marginalidade, se de fato assim tinha acontecido. E quando terminaram a nova pesquisa, ficaram impressionados, porque dos 180 entrevistados, apenas dois tinham tido uma passagem pela polícia. Mas o restante jamais se envolveu com crime ou bandidagem. E os sociólogos, os futuros sociólogos daquela universidade, resolveram aprofundar a pesquisa, porque queriam descobrir o que afinal havia mudado a sorte daquelas crianças. Por que o futuro tão sombrio de uma vida de crime não havia se cumprido? Antes se tornaram homens e mulheres de bem. Como que aquilo foi possível? E no aprofundamento da pesquisa, descobriu que cada um deles naquela favela tinha entregado a vida para Jesus Cristo. Conheceram o autor da vida, mesmo naquelas condições precárias, subhumanas e de grande violência, ouviram as boas novas do Evangelho e tiveram as suas vidas transformadas. E os sociólogos tiveram que anotar ali, em seu trabalho, em sua pesquisa, que, de fato, Jesus Cristo era aquele algo mais que transformava a vida do ser humano. Eu quero dizer a você que há uma pesquisa na Terra, com todos os seus moradores, uma pesquisa que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E há uma pesquisa celestial também que diz que nós estamos destinados para o tormento eterno. E sem dúvida nenhuma, isso acontecerá, a menos que alguma coisa aconteça. Você que está destinado para a perdição eterna, porque, de fato, este é o fim do pecador e da pecadora. Se o teu destino final, lago de fogo e enxofre, você está ouvindo agora aquele algo mais que pode mudar totalmente o teu futuro e a tua sorte. Você está ouvindo a palavra de Deus, que te apresenta agora Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você o receber agora, e se você permitir que Jesus entre na sua vida, então o futuro de perdição será transformado num futuro de salvação. Para confirmar isto que eu estou te dizendo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1: estando vós mortos em ofensas e pecados, vos vivificou, vós que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você, eu, no passado, estávamos destinados para a perdição e para a ira futura. Mas Deus, com seu muito e misericordioso amor, com seu riquíssimo amor, Ele nos salvou. Mesmo estando cada um de nós condenados, mesmo assim, Ele nos salvou através de Jesus Cristo. E ao invés de sermos lançados às maiores profundezas do abismo, Ele nos elevou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa pesquisa é verdadeira. E cabe a você decidir se quer um futuro tenebroso ou se quer um futuro glorioso. Se você não fizer nada, a perdição e o tormento eterno serão os teus destinos finais. Mas se você entregar tua vida para Jesus e permitir que o Filho de Deus faça morada no teu coração, então, ao invés da morte e da perdição, você terá a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém.